Пишем от Америки. Hotel Yankee forma um déficit rebote quando pega 09. Muito obrigado pela colaboração e bom dia. Copiado, Yankee. Obrigado, bom dia. 14, Salvador, muito bom dia. É o azul 41777, tem informação, controle. Autorização, Vitória 370. Azul 41977, nível 370, para Vitória, incorreto, senhor. Eu tenho aprovado o 36. Copia. Afirmo, 4177, nível 360. Azul 4177, autorizado para Sierra Bravo, Vitor Tango, nível de voo 360, para o Whisky 50. Decolando a pistão no zero, primeira curva direita, subida da EL até a posição Leda. Após voo direto, posição Bidev. O controle Salvador opera em 1119.8, transponder 5571 no azul 4177. Autorizado Vitória, nível 360, de volta com zero, curva direita, saída da EL, Leda, Bidev. Transponder 5571, controle 198 azul 4177. Procedimento correto, azul 4177. No portão 01, no chão e pronto para o pushback, acionamento. Alô, Salvador, bom dia, Chinelo 62, Cicono, formação Foxtrot, 380 Guarulhos, pronto para cópia. Chinelo 251, informação Foxtrot, a frequência do solo indisponível, Champ 10895. Torres Salvador, Chanel 6251, informação Foxtrot 380 para Guarulhos, para cópia. Chanel 6251, eu tenho 360 autorizado, copia 36, gostaria de rodar no 38. Ah, 736. Chanel 6251 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 360. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda. Após direto, posição Krat, onde intercepta Upper Zulu 1-4 até Groof. Após Upper Zulu 1-6 até Bravo Hotel Zulu. Após direto, posição Trivi. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 1-19.8. Transponder 5562, Oceané 6251. O 6251 autorizado, Guarulhos 360. Deforma da pista no zero com curva à direita após, fechada da alta posição Leda. Após Leda, Krat, intercepta Upper Zulu no 4, Groove, Upper Zulu no 6, Bravo até Zulu, Trivia, por isso que 50 postos. 4,9,8, transponder 5,562,6251. 5,562, protegimento correto, chame 6251, portão 4, chame quanto para o posicionamento. Torres, Salvador, bom dia, objeto 6749. Objeto 6749, informação em curso Foxtrot, eu tenho 340 aprovado Guarulhos, pronto para cópia, senhor? Afirmativo, pronto para cópia, 6749. Objeto 6749, autorizado para Sierra Bravo Golfo Mil, nível de voo 340, via para o Whisky 50. Decola da pista no zero com curva direita, subida da ELA até a posição LED, após direto posição BDEV. Controle Salvador Open em 1 no 9.8, transponder 5572, objeto 6749. Autorizado Guarulhos 340, Open Whisky 50. Decola da pista 10, curva direita da ELA, LED, BDEV. Controle Salvador 19.8, 5572, eu transpondo 6749. Protegimento correto, AV 6749, chama que não for o posicionamento, senhor. Chamará 6749. Azul, 4 anos, 17, posto de estacionamento no gate 01. Portão 1 livre, posto de estacionamento, 4 anos, 17, me chama táxi, 4 anos, 17. AB 5717, tá ciente da Fox, para H1, nível 340. Bom dia, 5717, informação, acabei de trocar para Golf. Tenho 340 aprovado, Galeão, o senhor copia? Copia. AB 5717, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 340. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição BDEV, em que intercepta a Upper November 857 até seguro, após Upper Zulu 1-6, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, senhor. Controle Salvador opera em 1-19.8, transponder 5575, objeto 5717. Autorizado, Galeão, nível 340, pista 1-0, curva à direita, Israel, Lidab, Dev, após Upper 9857, Serra Golf Romeo, Upper Zulu 16. O controle 1, 19.8, transponder 5575, está na 03. Planejamento correto, objeto 5707 no portão 3, chame pronto para o posicionamento, senhor. Muito obrigado. Mandou bom dia, Olivet. 5898, com informação Foxtrot. Bom dia, 5898, informação Golf, agora corrente. Eu tenho 340 aprovado para Confins, copia? Objeto 5898 autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 340, decola da pista no zero com curva direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bridge, onde intercepta a Presolu 16, até Confins. Controle opera em 1, 9.8, transponder 5576, objeto 5898. Autorizado, Confins, nível 340, decola no zero, curva direita. Mas é da El, Leda e Boa Brilho, interceptando ambas o Lua na meia. Ponto 398, o transponder 5576, objeto 5898, não. 5576, contagiamento correto, web 5898, chame posto na mesa, senhor. Confirme 02? Afirma 02, chamarei, obrigado. Ok. Táxi azul 4177, está com 88 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alterna com fim. 8, 3 e 10, confins copiados, azul 4177, táxi aprovado via Índia Alfa, deu ponto de espera para cima 0, ajuste padrão, chame pronto para decolagem, ponto de espera 10, 4177. Índia Alfa 1013, 4177.